escute. O caminho de Deus é perfeito. Eu nem sei pra onde Deus quer me levar, mas eu confio nele. Mas como folha que o vento carrega, eu vou da onde Deus caminhos. Obrigado, Senhor, pela sua vida na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida só é porque o Senhor é.